Eu procurei solução onde só tinha solidão. Feito um barco à deriva, assim era eu. Tudo vinha sobre mim. Pensei que ia chegar o fim, a minha vida. E nela meu Jesus falar, dizendo: filho, estou aqui, não tema. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou dizer que nasci pra perder a minha vida. Hoje tem guarida, tenho Deus, tenho. Jesus chegou e me fez vencedor. Sou feliz pra sempre. Dizendo: filho, estou aqui, não tema. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou dizer que nasci pra perder a minha vida. Hoje tem guarida, tenho Deus, tenho paz. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar. Jesus chegou e me fez vencedor. Sou feliz pra sempre. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou dizer que nasci pra perder a minha vida. Hoje tem guarida, tenho Deus, tenho paz. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou dizer que nasci pra perder. Jesus chegou e me fez vencedor. Sou feliz pra sempre.